que me criou. Eu adorarei somente ao seu comando, eu obedecerei. Aquele que deu minha vida, que para si resgatou, encheu-me com seu espírito, a mim se revelou. A Cristo para sempre louvarei e adorarei. Adorarei.